O que vocês acham de quando vocês estão falando com uma pessoa no telefone, principalmente do trabalho, e aí você percebe que essa pessoa tá no banheiro? Eu nunca percebi isso. Eu já falei com muitas pessoas quando eu estava no banheiro. Mas nunca falou pra elas que era isso que estava acontecendo. Nunca disse. Mas você acha ok falar, olha, eu tô no banheiro, você esconde isso propositalmente? Não, eu nunca aviso, tô no banheiro, acho que ninguém precisa avisar também. É informação demais, não precisa saber. Mas eu acho muito estranho quando eu tô falando, porque tem um pessoal que não esconde, assim, você tá falando com a pessoa e de repente ela dá descarga. Eu não me importo, mas me engane direito. É, também, tipo, fecha a tampinha pro cheiro não subir, espera desligar o telefone e você dá a descarga. Claro. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu estou aqui com Denis e Danilo. E aí, beleza? Opa, tranquilo? Quem falou primeiro foi o Denis e em segundo foi o Danilo. Isso, exatamente. Boa. Só pra ser, vai ser muito fácil diferenciar vozes aqui. O Denis e o Danilo, eles fazem esse maravilhoso podcast sobre NBA, que é o Bola Presa, certo? Hoje ele é exatamente. Mais um podcast e um blog, ou ele ainda é um blog que tem um podcast? Eu considero ainda um blog que tem um podcast. É, a gente fala umas 2 horas por semana e escreve dezenas de milhares de palavras por semana. Então, acho que ainda é um blog. Mas tem muita gente que começou pelo podcast e acho que é mais focada no podcast. É verdade. Então... tem pra todos os gostos. Pois é, eu tenho ouvido mais o podcast do que lido o blog. Acho que o podcast tá começando a viver sua era de ouro. Então, acho que muita gente é assim. Mas assim como o Bola Presa, o GugaCast tem um grupo de assinantes do Apoia-se. Aliás, foi de você que eu copiei o termo assinantes e não apoiadores ou essas coisas. E que é muito maneiro, mas vocês sabiam que existe um tipo de pessoa, eu fiquei abismado quando eu descobri, que não topam gastar 15 pratas pra fazer parte do nosso grupo secreto e ter acesso a conteúdo exclusivo todos os dias? Vocês sabiam disso? Sabíamos e odiamos essas pessoas. essas pessoas vão lá e pagam 15 reais num pão de queijo... com um suquinho na padaria e aí fica evidente o erro que elas estão cometendo na vida. Pois é, mas a gente é um podcast tolerante e a gente tolera essas pessoas também. Então eu tô oferecendo pra elas, pra quem não quer pagar 15 pratas, ser assinante do GugaCast e ter conteúdo... Eu falei pra vocês que é todos os dias, eu já falei isso? Não, hoje não falou. Eu sei, porque eu sou um orgulhoso assinante do GugaCast. É verdade, Denis, obrigado. Conteúdo exclusivo todos os dias lá no grupo. Você ouve todos os dias o conteúdo exclusivo? Eu ouço todo o conteúdo, mas não um por dia. Às vezes eu passo um tempo fora, né? Do Facebook. Exatamente. Tem mais conteúdo que você consegue absorver. Essa é a ideia. Quando o Facebook mostra um conteúdo novo, eu falo, eu não escutei o de ontem. E aí eu abro o grupo e escuto já tudo de uma vez. Maratona de áudio. Porque tem isso, o Facebook também precisa contribuir, né? É verdade. Mas então, pra quem não quer fazer isso, pra quem não quer ter esse conteúdo exclusivo todos os dias, a gente criou uma outra forma das pessoas apoiarem a gente, que é o clássico sistema piramidal da brodagem. Vocês já ouviram falar? É pra emagrecer? Não. Não é pra emagrecer. É o seguinte, você apresenta o GugaCast pra outras 5 pessoas. É só isso que você tem que fazer. Mas tem que apresentar pra valer. Não é só chegar e falar assim, ah, ouve o GugaCast aí. Isso não conta. Tem que chegar, pega o telefone do cara, mostra o que é podcast, assina o podcast, põe lá um programinha, põe lá o Overcast, do iTunes, o que você quiser. Ou então no Spotify. Tem que tocar a campainha da pessoa num sábado de manhã e falar, já ouviu a palavra do Guga hoje? Podia, né, montar uma religião, você não paga imposto. É... Ou você pode também mostrar no Spotify. Se esse seu amigo tem Spotify, mostra lá que a gente tá lá também. Aliás, a gente é o único podcast em língua portuguesa no Spotify. Sabiam disso? Tô morrendo de inveja por aqui. Chupa mundo. Pô, porque cara, mas Bola Presa pode estar lá também. Então, várias pessoas pediram, ah, não dá pra colocar no Spotify, é mais fácil, não sei mexer nesses negócios aí. Eu respondia sempre, não dá. Não, relaxa. Nosso pico, é? Baixa o podcast aí, mano, não dá. Relaxa, e agora, a gente vai agora isso. Dá, então eu preciso dar um jeito. Deixa comigo que a gente vai resolver isso aí. Mas, voltando aqui. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que ir lá e mostrar pra 5 pessoas pra valer, for real. Você pode mostrar outros podcasts também. Mostra o Bola Presa. Mostra a jogabilidade do Caio. Mostra o Zing do Alexandre Maron. O Caixa de Histórias, o Braincast, o Nerdcast, o 99 Vidas. Tem um monte de podcast legal pra ouvir. Ouvir podcast é muito maneiro. E você vai estar fazendo um bem pra essa pessoa. Pouco Pixel, lógico. Adoro Pouco Pixel. Vocês sabem que a gente tem um esquema aqui, que é o com 10 reais e não 15 reais. Ele ganha um obrigado especial. No final da temporada, a gente vai fazer um obrigado especial pra todo mundo que assina com 10 reais. E quem mandar aqui as 5 pessoas, pra quem apresentou e tal, vai entrar nesse grupo de obrigado especial do final da temporada. Que a gente não sabe ainda como vai ser, mas vai ser especial. O que vocês acham se a gente trouxesse o Silvio Luiz pra ler todos os nomes que apoiaram? Eu acho que isso vai fazer mais sucesso que o grupo ainda. O pessoal vai querer só isso, né? Tipo, eu só quero o Silvio Luiz. O Cid Moreira tá vivo ainda, não? Acho que sim. E se fosse um imitador do Silvio Luiz? Ou do Cid Moreira? Você vai avisar que é um imitador ou você vai dizer que é ele e deixar o pessoal acreditar? Eu posso só não falar nada. Ah, então. A gente trouxe uma pessoa aqui pra anunciar. E é o cara que imita o Silvio Luiz e pronto. A gente vai pensar. Bom, vai lá e apresenta pra 5 pessoas. Ou torne-se um assinante, paga as 15 pratas, faz parte do grupo secreto, apoia.se/GugaCast, beleza? Fechado. Bom, antes da gente ir pra pauta, na qual a gente vai falar da principal especialidade de vocês, que é dar conselhos amorosos. A gente tem um jogo pra falar disso, né? A gente acabou não falando isso, né? O Bola Presa não é sobre basquete. Ele é um podcast sobre relacionamentos que tem uma introdução sobre basquete. Exatamente. Pra ir aquecendo, assim. Né? Uma horinha de aquecimento sobre basquete pra depois chegar no filé mignon, que é relacionamentos amorosos. É tipo o nosso jogo aqui, que a gente vai fazer agora. A gente tem um jogo novo hoje, que se chama... Eu não pensei no nome bom pra ele ainda. Olha, eu gostei do nome. Muito Arnaldo. Muito bom. Chama de Arnaldo. O jogo vai se chamar Categorias, ok? Esse é o nome dele. Okay. E por ser um nome merda, ele pode ter uma vinheta merda. Caio, é com você. Categorias. O jogo é o seguinte, a gente tem 6 categorias, tá bom? Cada um de vocês vai escolher uma, eu vou escolher a última na última rodada que vale 1.000 pontos, tá? E as outras valem quantos pontos? 1 ponto. E é o seguinte, por exemplo, se a gente tiver a categoria frutas, alguém vai dizer uma fruta e passa a vez pro outro, certo? Ok. Parece muito básico, não parece? Parece. Mas a graça é que faz você querer se matar, vocês vão ver. Ah, que ótimo. É, então vai ser o seguinte, eu vou soltar o cronômetro, cada um de vocês vai começar a falar... Você fala uma coisa e passa pro outro, tá? E quem perder com o gongo vai tocar uma sirene. E quem tiver na vez que tocar a sirene perde, entendeu? Tá bom. É uma batata quente. Isso, exato. É uma mistura de stop e batata quente. Isso aí. Vocês podem desafiar o competidor, entendeu? Se o Danilo falar alguma coisa que o Denis achou que não é verdadeira, que não se encaixa na categoria, você pode desafiar. No que você desafia, você parou o cronômetro. Eu jogo um paninho amarelo, assim, é isso? Isso, exato. Você vai ter que gritar, porra, aí não! Aí você tem que gritar. Tá? Aí eu paro o cronômetro e eu vou julgar o seu desafio. Se, é a internet que julga, né? Se a internet der ganho de causa pro desafiador, ele fica com ponto, tá? E se ela der ganho de causa pro desafiado, ele fica com ponto. É bem simples, entendeu? Perfeito. Então você pode tentar dar uma enganada no seu opositor. Se você não sabe um nome, você finge um e se ele cair, azar dele. Entendeu? Perfeito. Boa, boa. Perfeito. Beleza? Batata quente, stop e poker. Isso aí. É um jogo maravilhoso. Eu vejo ele nas próximas Olimpíadas já. Eu vou falar as categorias pra vocês, tá? Tá, fala lá. Jogadores All-Star da NBA, tá? Boa. Pra tá dentro da suposta especialidade de vocês. Personagens da Malhação. Países da América Latina, certo? Certo. Estados ou cidades americanas. Tá bom? A gente sabe 30, 29, né? Pois é. Dos times da NBA, é. Por isso que eu tô colocando aqui. E por isso que eu pus estados ou cidades, pra você não ficar naquela, ah, mas será que é um estado? Uma cidade, vários dois. É, não faço a menor ideia. Golden State é o nome de um estado? Golden State não valeria. É. Quer dizer, vale se ninguém desafiar. Vamos valer essas 4 categorias, beleza? Beleza. Perfeito. Ah, não, tem mais uma. Países que sediaram a Copa. Boa, boa. Tá bom? Nossa, muito fodido. Vamos lá. Danilo, você vem primeiro na ordem alfabética, você pode escolher a primeira categoria. Quero jogadores All-Star da NBA. Porra, direto assim? Tá bom. Uma pergunta antes, jogadores All-Star dessa temporada ou que já foram All-Star uma vez na vida? Da vida toda, porque senão é difícil demais, tá? Você tem que falar, passa a vez pro outro. Você pode dar uma segurada no tempo se você quiser pra apertar ele depois, é uma questão de equilíbrio do relógio, entendeu? Perfeito, vamos lá. Vai lá, Danilo, você começa, hein? Quando eu falar valendo igual o Gugu. Valendo! LeBron James. Jamal Maglor. Acho que ele foi, sim. Jermaine O'Neal. Brad Miller. Magic Johnson. Jamal Mashburn. Será que o Mashburn foi? Não faço a menor ideia. Perdeu. Desafio, desafio. Eu desafiei antes. Eu desafiei um segundo antes. Não, não desafiou. Você perdeu. Não, sem graça. Eu entrei na cabeça dele com os nomes mais complicados pra ele ficar na dúvida se desafiava ou não. Gente, não foi jogador obscuro. Foi jogador obscuro de 20 anos atrás. Pois é, você ganhou no Mais Game. Parabéns. Guga Games. Vamos lá, Denis. Agora você escolhe a categoria. Cidades, estados americanos. Ok. Quando eu falar valendo igual o Gugu, hein? Valendo! Oklahoma City. Houston. Dallas. New Orleans. San Antonio. Los Angeles. 10 segundos. Miami. Massachusetts. Boston. Nova York. Seattle. Jonah. Yes. Não faz você querer se matar? Sim, muitas vezes. É o relógio que faz querer se matar. Não sei se as pessoas vão estar vendo o desespero que é esse reloginho andando. Essa aqui é a graça. Bom, agora a rodada... Então tá 2-0 pro Denis. Agora a rodada que vale 1 milhão de pontos, ok? Tipo, passa ou repassa, que a rodada da geleca vale muito mais pontos do que saber a capital dos lugares. Não, não é tipo passa ou repassa. Fui eu que inventei isso. Ah, é, entendi. Então deixa eu ver. Países que sediaram a Copa. Nossa, eu tô ferrado. Tá bom? Vamos lá? O Denis começa porque ele tá ganhando. Valendo! Espanha. Brasil. África do Sul. É logo ali. É, né? Estados Unidos. Uruguai. México. Argentina. Não teve uma Copa do Mundo na Argentina, teve? Não cê, sei. Você tá desafiando? É, desafio essa porra aí. Aê, aí. Tava querendo um desafio nessa coisa. Argentina teve uma Copa do Mundo? Não teve. Não teve não, teve? Teve. Não teve, pode não. Pesquisar o senhor Google, 1978. Nossa senhora, é que mesmo, absurdo. Teve sim. Então o Denis ganhou. Parabéns, Denis. 1 milhão e 2 pontos. Parabéns. Por 1 milhão e 2... A zero. 1 milhão e 2 a 0, parabéns. Não, pelo menos, eu não passei a vergonha de você escolher personagens da Malhação, porque eu só ia saber falar cabeção. E depois disso eu ia ficar aqui quieto olhando pra você. A gente pode ter mais uma rodada com valendo 1 milhão e 3, só com personagens da Malhação. O Daniel não ia saber quando desafiar, eu ia falar tipo, Bia. Provavelmente tem uma Bia. E provavelmente tiveram umas 6 Bias, no mínimo. Eu ia falar, juro beba, não faço a menor ideia. Assim. Eu lembro que teve uma Julie. Teve Julie, teve Touro. Teve Touro. Você tá zoando. É Cavaleiro do Zodíaco ou é Malhação? Teve o Touro, ele namorava a menina, teve AIDS. Teve AIDS? Agora vocês estão só me zoando, né? Tinha AIDS, porque era um assunto que tinha que ser discutido com a juventude. Não, eu desafio a TV AIDS. Não procura aí. Procura as pessoas da Samara Felipe pro TV AIDS. Desafio TV AIDS. Não pode ser. Mas olha só, eu achei que na Argentina também ele tava blefando. Eu não lembrava de 78, é verdade. Eu tinha pensado em falar um outro que não teve mesmo, pra ver se o Danilo ia desafiar, mas aí antes eu falei Argentina. Esses da NBA que você falou, todos eles estavam? Nenhum, né? Todos estavam. Jamal Magloire? Sério? Jamal Magloire já foi. Mas acho que o Danilo lembra. É, não, foi num ano bizarro em que não existiam pivôs, era obrigatório mandar pivôs pra All-Star Game. Eu acho que se um jogador muito medíocre jogar as cartas certas, ele consegue ser All-Star da NBA. Se um de nós três aqui fizesse as coisas certinhas, a gente conseguiria. Tipo, apertar a mão das pessoas certas? Não, tipo... Sexo com as pessoas certas? Não, isso. Tipo isso, sabe? Você jogar na posição específica que não tem ninguém. Sim, no ano correto, assim, os astros todos alinhados. Exato, no ano correto onde todo mundo ficou contundido, sabe? Que tem Olimpíada, entendeu? Tem vários casos desses na NBA. Então, é, exato. Jamal Magloire, quem poderia imaginar? Inspirado em casos assim, que hoje em dia não é tão preso em posições. Vamos ler as cartas? Vamos ler as cartas. Efusivas saudações aos irmãos Mafra e convidados. Pra vocês. Somos nós, é a gente. Eu tenho 34 anos e sou tradutor e sou formado em letras. Isso quer dizer que eu trabalho em casa o dia todo. Eu moro sozinho em Porto Alegre e passo boa parte do meu dia/vida sozinho, traduzindo e interagindo via Skype com as pessoas. Quem nunca, né? Parece uma delícia. Meses atrás, eu me envolvi com uma ex-colega. Ela e eu já nos formamos no mesmo curso e na mesma universidade, a UFRGS. Eu a via pelos corredores da UF... Caramba, que nome difícil. UFRGS. Da UFRGS. UFRGS. Vamos falar UFRGS. Eu a via pelos corredores da UFRGS, mas nunca pensei em ir conversar com ela. O relacionamento foi bom e curto, mas de tempos em tempos algo me pega e me faz ficar num estado letárgico que eu não sei explicar. É isso que eu conto agora. Sentimentos e relações são coisas estranhas. Às vezes você fica sem contato ou sem pensar na pessoa por dias, meses, anos. Até que no momento em que menos se espera, algum sentimento indescritível qualquer emerge e um tornado de emoções aflora de repente. É um poeta. Nossa, que bonito. Não precisava de nada nesse parágrafo. Essa... pra história dele. É só porque ele fez letras. É, parece boa essas letras aí da UFRGS. Da UFRGS. É, esse pessoal que faz letras. Um de vocês dois fez letras, não foi? Nós dois fizemos letras, nenhum terminou. Exato. Eu também. Aí, tamo junto. Nós três. Continuando aqui. Ele tem sentimentos que emergem de repente. Afloram. Afloram de repente. Tudo por conta de uma foto no Instagram. A minha maior luta interna, depois que eu amadureci o suficiente para entender como as coisas funcionam, é com o meu ego. Muitos caras simplesmente acreditam que apenas o fato deles estarem interessados ou se relacionando superficialmente com uma mulher e serem legais com ela, automaticamente deveria significar que elas lhes devem fidelidade sexual e emocional. Sempre tentei, e acredito que tenha conseguido, fugir disso. Cara, tá muito profundo isso. Muito, muito profundo, maduro. É? Né? Impressionante. Desconstruído. É? É tipo um Los Hermanos? Não, porque ele não tem palavras aleatórias escolhidas de um dicionário. E não tem o sotaque é gaúcho, não é carioca. E não tem um tromboninho assim da Lucinha Lins, né? Mas talvez ele esteja apaixonado por uma menina muito nova. Aí pode ser Los Hermanos. Ou pela Lucinha Lins. E aí pode ser os trabalhões. Ou Ivan Lins. É uma luta interna e silenciosa que eu travo diariamente na esperança de um dia... Caramba, cara, é muito poético. De novo... Eu não tava esperando por isso. É uma luta interna e silenciosa que eu travo diariamente na esperança de um dia conseguir entender o que a outra pessoa passou. Entender que ela escolheu outro rumo, outro amor, outra vida. Tudo longe de mim. Cara, manda isso pro Marcelo Camelo. E não foi por mal. Vocês não brigaram, vocês não discutiram, vocês não se xingaram. Vocês sequer discordaram se foi golpe ou não. Claro que foi. O problema foi que, simplesmente, a vida de um de vocês dois era incompatível com o momento em que se conheceram. Ou algum dos dois queria alguém além do que o outro queria, seja lá o que for. Relacionamentos passados podem ter moldado aquela outra pessoa do seu lado, de forma diferente que moldaram você. E, por isso mesmo, feito ele enxergar a vida com outro filtro. Acontece. Ninguém tem culpa. Nossa, é essas pausinhas pro... Acontece. Não foi pro mal. Nossa, é muito autoajuda. A gente vai lançar um audiolivro. Uma rodada de aplauso pra galera. Mas uma olhada naquela foto no Instagram e você sente o coração acelerar e a boca secar. E é assim, sem mais nem menos. Você dá like na foto, vê o coração surgir na tela e vai dormir pensando nela. Acontece. Isso aí até rimou. Acontece. Ficou uma música um pouquinho brega, mas acho que dá pra virar um sertanejo universitário. Ver o coração surgir na tela foi muito maneiro, cara. Se fosse sertanejo universitário, ele já tá na balada com... Essa é a pegada do sertanejo universitário. É. Você já... Você não vai dormir pensando nela, né? É, vai dormir em cima mais, dela. Né? Eu não quis mais. Eu tô com 6 na balada, tomando alguma marca de bebida que patrocina essa música. Jurupinga. Jurupinga. Deitado, você pensa que podia ter aproveitado mais aqueles poucos momentos juntos, que poderia ter feito isso ou aquilo de outro modo, que poderia ter se apegado menos para, quem sabe, ter tornado o esvanecer de toda micro-relação menos traumático. Caramba, agora... Nossa senhora, essa aí tá... A questão final é, não é tristeza, não existe raiva ou mágoa, muito menos ódio, apenas vontade de estar junto de novo. O que fazer? O que fazer, Denis e Danilo? Nossa, eu prefiro, assim, é mais fácil responder quando a pessoa conta uma história de verdade. Mas foi uma história poética, cara. Não, ela vomitou os sentimentos dele. É uma história dos conflitos pessoais que moram dentro da alma dele. Mas é assim que ele se sente, cara. Não, muito bonito, mas não dá pra ajudar a pessoa pelo que ela se sente. O que acontece é o seguinte, ele namorou com essa menina, eles simplesmente se afastaram, e quando ele vê a foto dela no Instagram, ele lembra dela e fica com vontade de ficar com ela. É isso, o problema é esse no fim das contas. Só que ele falou isso de um jeito muito bonito. Nessas horas, acho que você tem que se sabotar e bloquear a pessoa, porque aí ela nem aparece no seu feed. Ele já tá com o telefone na mão, cara, é só ir... tem direct message no Instagram. É só manda uma mensagem pra ela, faz um comentário. Faz um comentário assim, linda. Você não mudou nada. Linda, menor que E3, sabe? Às vezes acontecem coisas, como ele bem coloca, na vida, que afastam a gente e a gente não entende direito porquê, ou era uma coisa do momento. Mas tem coisas que são indefinitivas e não tem mais como voltar. Então não dá pra saber. Se for uma coisa do momento, dá pra ele tentar retomar um contato. É que eu entendo ele que esse é o tipo de fim de namoro difícil de superar. Você não tá com raiva da pessoa. Porque raiva, tá com raiva. É tão mais fácil ter raiva. Você faz aquela vadia, que raiva. E pronto, acabou. Cara, faz assim. Mas acabou só porque. Não sei, afastou. Aí você não sei ficar tendo esses momentos. Tipo, por que deu errado mesmo? Mas ó, eu não conheço uma história de relacionamento que tenha acabado porque acabou, porque definhou até a morte, de pessoas que tenham tentado voltar e tenha funcionado. Não dá, porque, tipo, definhou, sabe? Ele pode tentar voltar pra lembrar que é uma merda. Mas no fundo é isso que vai acontecer. E se ele voltasse e terminasse de um jeito de merda? Aí ia resolver o problema. Ia resolver o problema. Então. Talvez esse seja o caminho. Volta com ela. Talvez só pra terminar de um jeito merda. Volta com ela, vai pra balada sertaneja, toma jurupinga, pega um monte de mulher, deixa ela perceber e aí pronto. É, seguindo uma música sertaneja, ele pode ir na balada com a menina e quando ela for no banheiro, ele ganha 5 minutinhos de solteiro pra pegar aquela outra menina que ele queria pegar. Vou acreditar nessa que nem a Bia da Malhação. Né? Tinha mesmo uma Bia, cara, eu lembro dela. Bia era a irmã da Nanda. Tô um pouco sacaneando. Mas não, o meu conselho é: faz o velório desse relacionamento. Faz um ritual bonito. Queimar as fotos? Acende umas velas e aí, ao invés de queimar as fotos, acende umas velas e vai tirando o like de foto por foto no Instagram. Acaba. Porque ver fim é muito gostoso. E no final dá o unfollow, né? Isso, unfollow termina e com bem épica. É, eu acho que é isso. Precisa de uma despedida, de um encerramento. Eu acho. A minha ideia é diferente. Manda esse exato e-mail pra ela. Só que no final, ao invés de você escrever o que fazer, você escreve, vamos tentar de novo. Ou ela vai te achar terrivelmente brega e... Eu votaria, né? E aí acabou mesmo, e de um jeito merda. Ou vai dar certão e ela vai te ligar. É que é mais expectativa. É mais um tempo dele parado em casa, sozinho, pensando o que será que ela vai me responder. Ele merece mais do que isso. Ah, mas eu acho que quando ela responder, pelo menos ele vai ter um encerramento. E se ela não responder nunca? Se ela levar 3 meses pra responder, esse cara vai ficar aí no Skype dele. Ah, mas ele não vai achar que depois de 3 meses ela ainda vai responder, né? Você viu? Já foi uma senhora ignorada. Você viu a mensagem que ele mandou? É claro que ele vai ficar esperando. Não, então, escreve isso. Vamos sentar de novo? Me respondem até 90 dias. Válido após, por 90. Oferta válida por 90 dias. É, exato. Após 90 dias, vou considerar como um tapa na cara. Eu contaria 7 dias úteis. É, 7 dias úteis é bom. Porque às vezes, fim de semana, você não abre o e-mail. Exato. Lá. 7 dias úteis é um máximo. Depois disso, não. Aí você tira os likes lá no Instagram. Ok, vamos pro próximo? Vamos. Algum de vocês pode ler aí? Eu leio. O Denis é o responsável por ler os de relacionamento na Bola Presa. Ok. Ivan, 22 anos, Manaus. Olá, irmãos Mafra e convidado. No caso, convidados. E só um irmão Mafra. É. Me chamo Ivan e sou recém-graduado, ele coloca entre aspas, ainda não peguei o diploma, em engenharia de pesca. Uau. Sim, esse curso existe. Então, existe engenharia de pesca, a Pia da Malhação, Copa do Mundo na Argentina. Esse é o desafio. Imagina as aulas, né? Tipo, linha na vara 1, linha na vara 2, minhoca na anzol 1. Arpão. Lê aí, vai. No arpão ninguém chega, né? Porque no arpão ninguém chega, velho. Você é avançado. Você acha que cálculo é difícil, né? Oh, mas fica mais legal, vamos lá. No fim da minha graduação, por ter muita vontade de seguir o ramo da pesquisa, eu achei que era um curso prático, assim, né? Mas não tem, tem o ramo da pesquisa em pesca. É um curso e uma aliteração. Isso. Acabei fazendo diversas provas para ingressar em um mestrado e, graças a Deus, fui aprovado em todos. Mestrado em pesca? resto da vida, eu sou mestre em pesca. Ele vê, não parece que ele é um acadêmico, né? É, ele trabalha com o que as pessoas fazem quando passam férias, é legal. Aposto que tem vários caras, sei lá, barrigudo no interior do Mato Grosso, que também são mestre em pesca. É, né? É assim o mestrado. Pantanal. Bom, seguindo aqui. Acabei optando por um instituto de pesquisas da Amazônia, IMPA, onde provavelmente vou estudar sobre peixes ornamentais, assunto que gosto muito. Irei receber uma bolsa de aproximadamente R$1.500. Ele vai estudar peixe de aquário, é isso? E agora todos nós sabemos o salário dele. R$1.500. Eu acho que é o bastante para assinar o GugaCast e o Bola Presa. Uhum. Mudando um pouco o foco. Em abril completo 6 anos de namoro e tenho muita vontade de casar. Minha namorada me faz muito feliz e temos uma relação boa e saudável. Não, sério, se não entrar pesca em algum momento dessa história, eu vou ficar muito decepcionado. Temos momentos felizes e alguns momentos de desentendimento, mas nada fora do normal, como todo casal. Com isso, tenho muita vontade de pedi-la em casamento esse ano e casar no ano que vem. Somos duas pessoas simples e sem grandes delírios de consumo ou desejos consumistas. Que legal. Não pensamos em fazer festas monumentais com banquetes fartos. Queremos casar, pois, além de nos amarmos e já planejar isso há tempos, somos católicos e temos muita vontade de formar uma família sem ter muito aquilo de esperar o momento certo ou a estabilidade financeira. Queremos casar porque nos importamos com o sacramento e tudo que o envolve. Agora pergunto, peço em casamento e caso ano que vem ou melhor esperar? Detalhe 1, tenho intenção de fazer meu doutorado fora do país. E creio que com o casamento, questões como visto, mudança e imigração ficariam mais fáceis de se ajeitar. Detalhe 2. Atualmente ela está no 7º período de direito e ganha um salário de mais ou menos R$1.000. Desde já, muito obrigado, parabéns pelo programa e GugaCast melhor que Jovem Nerd. Eu acho que ele devia casar. Eu não entendi porque ele mandou a pergunta. Ele parece bem certo de que ele deveria casar. Exato. Tá com medo de que a grana é pouca, né? Esse tá cara... achando que alguma coisa ele vai falar, tipo, porém, ela não quer morar no meio do mato comigo pescando. Mas não acontece nada disso na história. É, pois é. E ele parece... Esse é um cara feliz. Ele sabe o que ele quer fazer. Ele tá nesse caminho. Ele não precisa de muito. Ele é até bucólico. Né? Ele é um arcadista, se você pensar bem. E o dinheiro pode ser curto, mas o peixe nunca vai faltar. É verdade. Se bem que vai ser peixe de aquário, né? É, não alimenta ninguém. Dá pra comer peixe de aquário? Não. Não. E ah, dá, você, você pode botar na boca e ver o que acontece. E deve custar caro manter e tal. Mas mesmo é um hábito assim, alimentar muito caro, né? Cara, quando eu me casei, eu tinha 20 anos e eu ganhava R$0. Uau. Certo, você recomenda? Eu recomendo, cara. A gente tá junto até hoje. Se ela é a pessoa certa e se você tem tudo isso tão bem planejado, cara, vai lá, dinheiro você resolve depois. Ei, já deu os argumentos pra gente aqui também, não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Ele só tá preocupado com a grana, cara, vai lá. É, o problema de grana vai existir de um jeito ou de outro, só vai lá. Ele falou que não tem grandes desejos consumistas nem nada. E se ela faz direito, em algum momento também, daqui a pouco, acho que o dinheiro vai começar a aparecer. É. E não vai vir do peixe. Ivan, eu acho que você devia se focar na pesca, cara, porque é muito mais engraçado. Mas casa aí. É, conta histórias de pesca que são boas, né, geralmente. Isso, manda e-mails de pesca pra gente, por favor. E casa aí e conta pra gente como foi. Vocês sabiam que eu fiz? Eu fiz uma lista de... teve um ouvinte do GugaCast que mandou um convite. Me convidou pra ser DJ do casamento dele. Sério? Quais são as listas famosas? Eu sei lá por quê, cara. Ele simplesmente fez e eu achei tão maneiro que eu fiz a lista. Eu não pude ser DJ do casamento dele, não ia poder ir. Mas eu criei uma playlist pra ele e mandei lá pra ele. Que é uma playlist definitiva de festas de casamento. É aquele o famoso CD de músicas de casamento, volume 1. Tipo isso. É que se você faz um definitivo, você não pode vender a experiência depois. Se você vende pra cada um, você podia ter um negócio. Um negócio de fazer listas de casamento? Isso. Ou seja, um cada negócio um... de ser DJ de casamento. Mas sem você precisar ir lá, só da playlist. Só da playlist. Você vende playlist de casamento. Mas como você fez a definitiva, todo mundo só vai comprar essa. É, mas é isso mesmo. E é isso que eu quero que elas façam. A gente tá perdendo a oportunidade de pedir pra que ele convide a gente pra ir no casamento. Ou vocês não gostam de comer de graça? Com muito peixe. E com vários peixes ornamentais. É. Chama a gente pro casamento. Posso ler o próximo? Manda bala. Olá, senhores. Meu nome é... Vamos escolher um nome pra ele. É Bia. É Bia. Não, Bia não pode. Jamal Maglor. Pô... Assim que eu agora já imagino ele nas ruas do Bronx, então, jogando basquete. Essa é a ideia. Meu nome é Jamal Maglor, tenho 18 anos e moro em Belo Horizonte. A história que venho contá-los aqui é de superação ou não, outro sim, digna do selo Nelson Rodrigues. Caio, música de saxofone, por favor. Thank you. Bem, em julho de 2016, conheci uma garota do Rio de Janeiro pelo Facebook e eu, como bom descrente no amor, principalmente relacionamentos à distância, pois pra mim, namoro à distância é igual a orelha de boi, mais perto do chifre e mais longe do rabo. Contudo, destino. Ah, o destino. Ele brinca com as pessoas. E com o tempo, me apaixonei pela garota e ela por mim. Conversávamos todos os dias sobre os mais diversos assuntos, mas principalmente sobre a minha ida ao Rio de Janeiro em novembro. Haveria um show do Guns N' Roses e eu aproveitaria a oportunidade pra ver minha amada e realizar todas as fantasias que confabulamos juntos todo esse tempo. Cara, ele nunca tinha visto ela, é isso? Já tinha fantasias. É, nunca tinha visto ela e acho que nem o Guns N' Roses. É, você sabe aonde isso dá, né? Neste tempo que conversava com ela, rejeitei todas as garotas que quiseram ficar comigo, sacrifiquei o prazer momentâneo pela promessa de algo maior. Adoro essas pessoas que tem, tipo, pessoas caindo em cima dela. Tipo, rejeitei um monte. Nossa. É o Jamal Maglore, cara. Nossa, muito foda. Mesmo com tanta paixão por parte dos dois, no final de setembro algo terrível aconteceu. Ela me disse que achava que estava gostando de um amigo e pensava que era melhor desistir de nós. Fiquei atordoado e sem saber o que fazer, sem reação. Decidi continuar conversando com ela e para esperar eu ir lá para vermos se era isso mesmo que ela queria. 11 de novembro de 2016, um dia antes de eu ir pra lá, ela me manda uma mensagem dizendo que havia ficado com o tal garoto. Fiquei destruído emocionalmente e psicologicamente, deitado na cama do hotel, olhando pro teto e ouvindo Lionel Richie e Roxette. Nossa, tava mal mesmo, né? Muito triste. Spending my time. Voltei pra ver, imagina o Jamal Maglore cantando Roxette. É que eu imagino ele. Como ele chama Jamal? Eu imagino ele numa quadra de basquete com fone de ouvido jogando sozinho na chuva, assim. Sabe? Não, não, era no hotel. Porque ele tá com muita raiva. Jogando ele na tá chuva, né? Ele quica a bola e a bola não volta, né, na água. É. Assim como a garota que não volta pra ele. Seria um bom clipe. Voltei pra BH e comecei a usar toda a angústia, ódio e tristeza a meu favor. Me tornaram um Sith do amor, de fato. Resolvi abraçar a esbórnia que sempre estava lá me chamando. Saí da bed e em dezembro comecei o caminho para me tornar o embaixador da luxúria. Sempre que houvesse uma garota querendo se vingar do ex, eu estaria lá. Sempre que houvesse uma garota querendo solucionar problemas paternos através da promiscuidade e da bebida, eu estaria lá. Sempre que houvesse uma festa de solteiras em uma limusine na cidade, com garotas pra fora do teto solar gritando: "E aí, BH?" Eu seria o que BH tem de melhor. Imagina essa festa de despedida de solteira que você fala: "Vamos pra BH fazer nossa festa." A Las Vegas brasileira. Né? Basicamente. Se Las Vegas tivesse pães de queijo. Uma lagoa bem grande essa, seria BH. 31 de dezembro de 2016. Passou pouco tempo. Minha prima e sua namorada... Achei que ia ser ele. 31 de dezembro. Sífilis. Minha prima e sua namorada me chamam pra passar o Réveillon na casa de uma amiga e beber muito em uma cidade vizinha de BH. Tudo ia bem na festa, dançamos e bebemos um belíssimo Réveillon de fato. Eis que aproximadamente na primeira hora de 2017, minha prima e a namorada me chamam para um beijo triplo. E eu obviamente topei. E a partir daí, fui amaldiçoado pelo espírito de Nelson Rodrigues. Era uma sina. E bem na virada do ano, né? Tipo, é o ano inteiro que sina. Sexta-feira 13, fui para uma festa na cidade da minha prima e namorada. Fomos eu, meu primo Jonas, minha prima Flávia, a namorada Rebeca, uma amiga da minha prima muito gata, por sinal, vamos chamá-la de Bianca. Olha aí a Bia. E o DJ Eric. Hora da festa. Ele tá inventando esses nomes, espero, né? Espero que sim. Hora... Eu não falo o meu, mas olha o de todo mundo que eu conheço. E o endereço dele. E os meus maiores medos. E... É. Hora da festa. Quando eu cheguei no local, era um pouco diferente do que eu esperava. Era tanto gay, lésbica, tudo... Tudo, dos mais variados estilos. Suspensório, botinha, vestido, sharpe, cachecol, colete, só o colete. Tudo. Entreguei minha carteira de identidade lá e tô dentro. As meninas viraram pra mim e falaram: "Bora uma cerveja?" Bom, com a minha sapiência adquirida com o tempo, virei pras três e falei: "Ah, vamos tequila." Uhul. A Rebeca fez um high five comigo, assim que eu gosto. Primeiro shot de tequila. Eu estava trocando aquela ideia marota com a Bianca no bar e o Eric aparece com umas pulseiras laranjas falando: "Acha o pessoal que vocês são VIP agora, uhul!" Uhul, tá faltando um uhul nessa história. Perguntei pra Bianca... Essa história é mais uhul que eu já ouvi. É muito uhul. Perguntei pra Bianca onde ficava o camarote e fomos nós dois pra lá. Só nós dois. Apenas. Nem precisou de muito papo quando a gente estava lá e, mano, Tenho que dizer que ela dança bem pra caralho. Rihanna, te amo por ter composto Work. Caramba, ele tá loucão já. Jamal. Tá loucão. Essa tequila bateu já, né? O resto do povo chegou no camarote também e mais outro pessoal VIP. Sentei no sofá com a Bianca e a gente trabalhando os músculos da língua quando o Eric me chama. Grita meu nome, tipo, Jamal. Jamal! Essa menina aqui quer um beijo triplo. Fiz só um gesto com a mão de vem. E esse foi o primeiro beijo triplo da noite. Esse cara curte um beijo triplo. Isso mesmo. Aliás, o segundo foi logo em seguida. Estava sentado conversando com a Bianca e tomando beats quando a Flávia me chama. Não, peraí. É o nome dele de verdade? É, a gente tinha falado pra gente inventar um nome, mas... Ele se dedou aqui. Quando a Flávia me chama. Jamal! E fez um gesto com a mão apontando pra mim, pra ela e pra Rebeca. Já entendi tudo. Levantei num salto, me posicionei estrategicamente pela tangente, olhei pras duas e, harmonicamente, o beijo se encaixou e foi bem demorado. Beijo triplo. A noite se aprofundava e eu aproveitei cada vez mais. Aonde está indo, cara? Pois é, acho que é só um contador de beijos triplos. Quantos beijos triplos já foram até agora? Acho que pelo menos uns três, né? A noite se aprofundava. Primeiro, da maldição, e agora esses dois. A noite se aprofundava e eu aproveitava cada vez mais os prazeres proporcionados pela dança com as três garotas. Não, peraí, é um beijo quádruplo. Nossa, que e, vai chegar uma hora que não cabe mais, né? Não... É um beijo ostentação. A gente acabou de ler a pergunta do cara católico querendo casar com a moça direitinho. Eles vão ter que usar extensores de língua, porque não vai dar pra todo mundo se alcançar. Um beijo sextuplo. Vem cá, vamos continuar a história do nosso Réveillon e seguir. Descemos do camarote, passamos pelas caixas de som do palco que estavam no chão e seguimos em direção a uma porta tampada com uma cortina. Entramos lá. Tinha dois sofás, umas hélices rodando na parede, um monte de pedestais e um quadro dos Beatles, que eu curti muito. Por que ele tá me contando isso? Ele tá acertando o ambiente. É uma técnica literária. Sentei num dos sofás e a Rebeca jogou o boné dela em mim, tirou a camiseta e sentamos os três no sofá e eu no meio. Peraí, eram três quem? Era ele, a Rebeca, a Flávia e quem mais? Pedro? E os Beatles. Flávia, Rebeca, acho e que a era Bianca. Isso. A Bianca, a primeira. Bianca. A gatinha. A Malhação. A Bia. É. Começamos o ato a três. A três não, a quatro, né? Eu acho que ele colocou uma mais aqui de sacanagem. Ele já perdeu a conta. Alguma ficou pelo caminho. E começamos o ato a três de tal forma que invejaria qualquer roteiro de filme pornô. Naquele momento, eu era o protagonista de uma história rodriguiana. No final da relação, senti-me corrompido por uma vontade insaciável de querer mais, pois agora ninguém poderia parar as possibilidades infinitas da minha existência. Ele virou um ser cósmico. Ele virou um monstro. É. Ele virou Galactus. Né? A questão é, devo continuar me chafurdando no lamaçal da esbórnia e abraçá-la com prazer, ou tentar a sorte e encontrar alguém pra aquietar o demônio rodriguiano que despertei enquanto há tempo? Meu palpite? Ele não tá com a menor dúvida do que fazer, mas ele queria mandar a pergunta pra se gabar da história inteira dele. O que não adiantou nada, porque quem se gabou foi o Jamal. É, o Jamal que tá ganhando todos aí. É, eu acho que ele devia continuar chafurdando no lamaçal da esbórnia. Claro, aproveita. O Jamal tá ciente de que depois disso ele vai ter que usar aquelas correntes douradas no pescoço, vai ter que usar uma camisa meio aberta. Ele tá ciente, ele não pode ter uma vida normal depois disso. Ele tem que mudar o jeito dele se vestir, o jeito de agir. O jeito de falar, né? Eu acho que ele já usa, cara. Eu acho que ele já é assim. Ele virou um demônio rodriguiano, cara. Ah, então abraça a experiência. Eu acho mais, Jamal. Eu acho que você não seria capaz. Eu acho que mesmo que se a menina do Rio de Janeiro do começo da história, que ficou com outro menino bem quando você foi pro show do Guns N' Roses, ligasse de volta pra você e falasse, Jamal, eu te quero, eu acho que mesmo assim você ia falar, agora não dá mais. Agora... Você e mais quem, né? Meu caminho porque não tem só, volta. É. Só um contra um não rola mais. Agora. Só se vier você e sua mãe. Porque tudo agora tem que ser uma história. E uma história bizarra, né? Uma história bizarra. Senão não é rodriguiana, né? É. Tem que ser bizarro. Denis, lê o próximo pra gente. Olá, egrégios membros do GugaCast. Ok. Não sei o que é isso. Mas somos nós. Meu nome é... Insira um nome fictício. E aí? Arnaldo. Bia. Arnaldo. Arnaldo Beatriz. Faz tempo que a gente não tem um Arnaldo. Arnaldo Beatriz. Meu nome é Arnaldo Beatriz. Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Sim, a cidade odiada pelo Sr. Kai, mencionada no GugaCast 9. Eu não lembrava disso. Nem eu. Pensei em mandar essa história para o quadro do Sr. K, mas prefiro confiar em vossa sabedoria. Obrigado. Dito isso, vamos para a história. No ano de 2014, e no alto dos meus 24 aniversários, conheci a mulher. Ela tinha 21 anos na época, estatura mediana, dona de uma beleza estonteante. Estatura mediana é uma mulher que ele se apaixonou, é retrato falado. É engraçado, porque de toda. Ele começou a descrição dela e parou. Estatura mediana e acabou. E a beleza estonteante, era tão gata que eu esqueci o resto. Só pensa aí que ela tem 1,60m e é isso. Isso. E o resto não. 1,60m, estatura mediana e bateu minha carteira. Bom, ele conheceu ela em uma festa de amigos em comum. Quase não acreditei quando ela quis conversar, e muito menos no seu sim ao convite para sairmos dali para um lugar mais reservado. A conversa era fluida e surgia com bastante espontaneidade. Compartilhamos algumas histórias e fomos ficando cada vez mais íntimos. Depois de várias conversas, começaram as brincadeiras com duplo sentido e trocas de mensagens mais picantes, com ricas descrições de fetiches não realizados. Essa aproximação levou todo o primeiro mês de contato, até que resolvemos sair com o intuito implícito de concretizar algumas das fantasias ricamente detalhadas. O que são brincadeiras de duplo sentido? Tipo, trocadilho? São trocadilhos? É quando a gente manda você buscar alho. Coisa muito legal de fazer no começo de relacionamento, né? Ele chegou pra ela e falou, qual é o nome dela? A mulher. A gente tem que dar um nome pra ela. Bia. Arnaldo, Beatriz e Bia. Percebemos que tinha algo em comum. Ele chegou pra ela, Bia, vai buscar alho. E aí eles continuaram trocando essas mensagens picantes, entendeu? Por um mês de... Todo estoque de trocadilhos que você pode achar na internet. Mas eu vou ter que descascar alho? Só se for agora. Pode seguir aqui? Vai lá. E aí transamos como se não houvesse amanhã. Transamos? Transamos. É que falta ele escrever com S. Transar tem que escrever com Z pra ser descolar. Transamos como se não houvesse amanhã. E foi aí o começo do meu dilema. Outros 3 encontros aconteceram antes da Bia simplesmente sumir e bloquear todas as formas de contato. Depois de ter sofrido com inúmeras desventuras amorosas, sabia que aquela era a hora de partir para outra. Ah, foi assim? Gente, que súbito. Aí continuou. Alguns meses depois, estava olhando para o Tinder quando deu um match com a Coroa. Aquela era a mulher, essa é a Coroa. A Bia era a mulher, a Coroa, a gente tem que dar um nome para ela de Coroa. De Coroa. Judite. Judite, boa. Judite. Deu match com Judite, uma mulher linda com 56 anos. Estatura média. Não falou da estatura. É. Mas todo o charme conferido pela idade. Vamos inferir que a estatura é média. Já que não foi mencionado. Passamos a conversar e trocar provocações com triplas intenções. Uau! Isso aqui é um outro nível de trocadilhos. Outro nível, que antes era duplas. É. Depois de termos acertado que seria apenas sexo, sem qualquer tipo de compromisso, fomos para um motel bem conceituado na cidade. O que é um motel bem conceituado? Tem 5 estrelas no Yelp. A noite foi maravilhosa. Judite tinha conhecimentos místicos ocultos de como propiciar prazer na relação carnal e mostrou toda a experiência acumulada em seus anos de vida. Fizemos coisas inenarráveis pelas longas horas do pernoite. Devo admitir que não tinha transado daquela forma até aquele momento. E guardo boas memórias de cada posição e carícia trocada. Isso é inenarrável. Agora, a estatura da primeira mulher é completamente narrável. Você precisa escolher melhor o que vocês mandam no texto, né? É essa parte que eu queria ler, né? É. Mas infelizmente, essa alegria durou pouco tempo e acabamos perdendo o contato. Anos passaram e chegamos em janeiro de 2017. Estava no bar com amigos e Bia aparece como se conjurada por magia no momento em que eu me preparava para ir embora. Ele tem uma parada, ele é meio místico, xamã, né? Porque a Bia, pelo que ele contou, ela desapareceu como uma demônia, né? Isso. A outra... A outra tinha era conhecimentos si, mágicos... É. De como subir uma piroca, né? Que horror! Isso tinha triplas intenções. A edição tira, né? Ou não. Depois de superarmos todo o incômodo da situação, esclarecemos o sumiço dela. Isso daria outro e-mail, mas vou poupá-los. Obrigado. E emendamos nas peripécias da vida durante o tempo no qual perdemos o contato. Eis que ela me convida para continuar a conversa, com aspas, em sua casa. E como todos têm um lado masoquista, aceitei sem pensar duas vezes. Chegamos na casa da Bia e não demoramos muito para relembrar cada detalhe do corpo nu do outro. Mãos e bocas percorreram todos os locais permitidos e proibidos. Acho que o local permitido é a porta dos fundos, né? Nessa hora não tem lugar proibido. Se ele falou que tem um lugar proibido, eu acho que... aparentemente. Ainda mais por ela ser uma bruxa. Contudo, antes de começarmos a sublime arte do coito, a mãe da Bia resolveu fazer uma visita inesperada. Não consigo descrever a minha surpresa, terror e vergonha quando Judite adentrou aquele apartamento. Tá zoando. Nossa, é por tá isso zoando. Que as duas eram bruxas. Exato, é a família de bruxas. Gente, que absurdo. Judite adentrou aquele apartamento e congelou ao me ver ali sentado no sofá, parcialmente ofegante e sem conseguir disfarçar toda a atividade física prévia à sua chegada. Cara, esse programa tá indo muito longe. Primeiro tem o maluco do beijo triplo. E agora tem o cara que... E agora tem essa relação incestuosa, um triângulo amoroso incestuoso. Vamos apostar? Você acha que ele vai comer as duas ao mesmo tempo? Pelo menos um beijo triplo. Pra ficar temático. É, eu posso mudar o nome do episódio pra Beijo Triplo. Aproveite esse dia dos namorados com um ótimo beijo triplo. A gente vai ter que digitar alguma coisa na pergunta do cara do peixe. É. Eu curto sexo com peixes. Após as apresentações e longos momentos de misto de medo e tensão, consegui inventar uma desculpa e fugir para o mais longe possível daquele apartamento. Então, sem beijo triplo, eu acho. Ah. Toda a situação ocorreu no terceiro final de semana de janeiro. E não sei o que fazer falar para a Bia. Ela mandou outras mensagens perguntando quando vamos continuar nossa conversa inacabada. E eu respondo com invasivas e meias promessas. Mas sei que a situação não pode durar por muito tempo. Além disso, tenho medo dessa situação evoluir para algo sério. E toda a história vir à tona em um almoço de domingo com a família reunida. Cara, por favor, faça isso. É. Faça isso pelo bem desse podcast. Ante todo o exposto, venho pedir um conselho e orientações para vocês sobre o que eu devo fazer para resolver a situação e ou não sair com o maior filha da puta de todos os tempos para a Bia. Atenciosamente, Arnaldo Beatriz. Esqueci. Eu tinha esquecido que ele chamava Arnaldo Beatriz. Essa é complicada, tipo. Parabéns por essa história, muito boa. No cara, Bola Presa, no Bola Presa a gente tem a tradição de falar pros caras mandar a rela. Que é tipo, fala a verdade e acaba logo com isso. Eu não sei se a rela é possível nessa situação. Agora é complicado mandar a rela nessa. Talvez ele devesse convidar ela e a mãe dela, a Judite, e ter essa conversa três. E ver se evolui pra alguma outra coisa. Uma coisa leva a outra, sabe? É tipo, de novo, all in, assim, tipo, ou tudo ou nada agora. Ele precisa decidir se ele quer ter uma vida ok, saudável e amena, ou se ele quer gerar um novo e-mail pro GugaCast tão bom quanto esse. É, certamente, não importa o que acontecer, se ele contar pra alguém, já vira um e-mail novo. Exato. Eu escolho a segunda opção. Como diz o senhor K, eu escolho o tumulto. Eu acho que o que ele pode fazer pra amenizar o tumulto é falar primeiro com a mãe. Talvez. Tipo, ó, eu vou contar pra ela, porque tá muito desagradável isso, e eu quero continuar essa relação. E se em algum momento for contar pra filha, por favor, não diga que a mãe dela tem poderes mágicos de levantamento peniano. É. Oculte o máximo possível de detalhes. E também não fala que elas beijam igual. Nossa, é. Não fala que uma lembra a outra. É. É bem que eu lembrei de você a hora que eu tava dentro dela. Péssimo. É, mas esse pode vir a ser o único cara do mundo que vai falar pra esposa uma coisa como: uau, você tá ficando igual a sua mãe. De um jeito positivo, entendeu? É porque agora talvez ele tenha animado de ter um relacionamento sério com a Bia. Tipo, nossa, ela vai estar assim quando ela tiver. É, no futuro vai dar muito certo. É, então. É uma boa pista, exato. E se a gente sugerir uma rela moderada? Como é uma rela moderada? Seria dizer: eu já saí com a sua mãe uma vez, porque encontrei ela no Tinder e aí fiquei muito constrangido de dizer pra você isso antes. Você não fala que vocês foram pra cama e tiveram isso. Uma louca noite de magia negra. Isso, que com uma trepa inenarrável que deveria ter sido escrita com detalhes aqui pra gente não perder nosso tempo. Então, tipo, deveria talvez falar a eu só verdade saí com ela. Com menos detalhes, né? É, eu sou sempre a favor de mandar a rela. Igual vocês falam. Mas rela total, assim? Rela total. Não é crua? Seguinte, saí com a sua mãe e foi maneiro. Pega umas dicas com ela. Pronto. Mas você contaria só pra ela ou você juntaria as duas pra dar um drama? Ah, cara, não existe segredo com mais de duas pessoas. Falou tudo. Que bonito. Dá pra pôr no calendário da Sushinoye essa aí. Vou ler o próximo. Beleza. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidado. Ele tá dando olá pra um de vocês dois. Só um. Pode ser pro Danilo. Tá bom. Obrigado! Peço que inventem o nome fictício. Nome fictício. A gente já usou Arnaldo hoje. Bom, a irmã da Bia era Nanda, então ele pode ser o Nando. O Nando, é um nome fofo. Eu sou o Nando do sul do Brasil, em uma cidade ao sul do Brasil. Então ele é o Nando de Uruguaiana. É, fechado. Para que me aconselhem, eu tenho que primeiro contar a história. Hoje, 29 de janeiro, faz 5 anos que eu conheço uma guria e desde então nós somos melhores amigos. Fazemos o máximo de coisas juntos, o pai dela é muito coruja e não gosta de mim. Eu não entendi por que isso é um parêntese. Ninguém. Acho que devia ser, fazemos muita coisa juntos, apesar do pai dele ser muito coruja e não gostar de mim, do pai dela. Desde essa época, eu sou apaixonado por ela e tanto que nos chegamos a fazer... Não, caramba, acentuação, pessoal. Foco. Desde essa época eu sou apaixonado por ela. Tanto que nós chegamos a fazer planos de fugir quando ela fizer 18 anos. Ela tem 15 e no momento eu tenho 17. Ah, fugir pro Uruguai é fácil lá, né? É fácil, só atravessar a rua. Mas tem que fugir, assim? Só pra ficar mais épico, é isso? O pai dela não gosta dela. E o pai dela deve ser tipo o Filipão. Como todo gaúcho, bravo. Eu mesmo nunca ter tido nenhuma... Sério, pessoal, conjugação verbal. Eu mesmo. É até mais importante que acento. Eu mesmo nunca tinha tido nenhuma relação amorosa com ela e sinto ciúmes dela. E nunca consigo gostar dos guris que ela fica. Não, peraí, não entendi. Então eles são. Eles são melhores amigos, querem fugir, mas ele nunca ficou com ela, mas ele tem ciúmes dela. Cara. Nossa, que complicado. Você sabe que você já está na friend zone. Depois que você entra. É, já era, cara. Já parte pra outra agora. Não preciso nem terminar de ler o e-mail, mas eu vou terminar mesmo assim. No ano passado, 2016, ela começou a ficar com o cara... Ela começou a ficar com o cara e há pouco tempo ela parece ter demonstrado interesse em mim. Mas agora que eu realmente não quero... Sério, pessoal. Vamos usar as palavras. Ela parece ter demonstrado interesse em mim, mas agora eu que realmente não quero ter relação com ela. Por favor, peço ajuda, não sei o que faço. O seio foi o trocadilho que ele podia mandar com duplas intenções. Não sei o que faço. Eu não entendi nem a pergunta. Ele quer ou não quer ficar com essa pessoa? Se ele não quer ficar com ela mais, acabou. Não tem o que responder. Ele quer ajuda. Qual é o problema? Ele só quer conversar, cara. Mas ajuda com o quê? Fora as conjugação verbal, ele precisa de ajuda com o quê? Com conjugação verbal, ele certamente precisa. Não, mas é sério, qual é o problema? Ela ficou com o cara, e aí demonstrou interesse nele, e agora ele que não quer nada com ela. Isso é um problema? Se ele não quer mais nada com ela, resolveu a questão. Acabou. Mas ele vai fugir com acho ela? Que na verdade, ele quer, cara. Ele tá falando isso porque ele quer. Na verdade, ele quer ficar com ela ainda. Então também tá resolvido, porque ela também quer ficar com ele. Ela não quer, ele só tá achando que ela quer. Gente, não existe isso. Não existe do cara fazer parte da friend zone e agora a menina quer ficar com ele e ele não quer ficar com ela. Você acha? É sério mesmo? Gente, não tem nenhum problema aqui. Circulando. Cara, eu acho o seguinte. Primeiro espera ela fazer 18 anos, aí depois qualquer outra coisa que você for fazer, espere isso acontecer primeiro, porque senão vai ser um crime. Eu acho que ele devia fugir sozinho e voltar quando ela fizer 18 anos e ele volta como cara sombrio. Que passou 2 anos fora, nossa. Viveu coisas que ele nem quer contar. Não, melhor, ele pode fugir sozinho e deixar no lugar dele uma estátua gigante no quarto. Mas ele tá no outro, tipo outro extremo gato. Do país. Já pensa, em vez do Jordano Bruno, um Borba Gato. Isso ia ser demais. Ah, meu Deus, a Nova Avenida Santo Amaro. Ou então ele podia fugir com o pai dela. Aí ele ia estar mais alinhado com os outros e-mails que a gente leu. É verdade. Mas eu acho que se ele voltar quando tiver 18 anos e ele tiver fugido sozinho, tipo, ela vai ficar com putinha do tipo, ele fugiu, era nosso plano fazer junto, ele fez sozinho. E ele vai parecer muito mais interessante, porque ele é um cara sombrio que passou 2 anos fora. É verdade. Aí ela vai ter 18 também. Vai ter 18. Aí ela, ele e o pai dela podem se beijar juntos. Isso. E o buscaralho. Adorei que a gente conseguiu juntar tematicamente todos os e-mails. Ou antes disso, ele pode sair só com o pai dela, porque ele viu ele. Faltou isso. Aí eles podem juntos pescar. Esse programa, cara, ele escalou. Ele foi numa direção que ninguém imaginava. Eu vou ter que tá mudar o erótico, título. Né? O título ia ser Conserte o Seu Coração. E agora eu acho que vai ser algo mais bonitinha, mais ordinária. Combina muito mais. Lê o próximo aí, Denis. Olá, irmãos Mafra. Sou Felipe, de Londrina, Paraná, e tenho um dilema. Tenho um relacionamento de 1 década e agora me vejo em uma situação quase impossível de sair. trabalha em uma empresa de grande porte de call center e entrou uma nova funcionária que logo no primeiro dia rolou uma troca de olhares. Gente, dilema você só pode usar se for se envolver trens. Tem que ter gente amarrada em trilhos diferentes. Você não pode usar essa palavra. Num trilho tá sua mulher de 10 anos de casamento, na outra a menina do call center que você conheceu há poucas horas. Nossa, parece difícil de decidir. Mas ela tem estatura mediana. Que encaixa perfeitamente no anime do trailer. Bom, um tempo depois, 3 semanas, vem a revelação. O WhatsApp pula com a mensagem: acho que estou afim de você. E aí vem o grande dilema. Como sou seu superior, não respondi por ali. Vai saber, né? Mas convidei mais tarde para almoçar comigo. Assim poderíamos sentar e conversar melhor. É, pessoal, não foi a melhor escolha. Papo vai, papo vem. Falei o que sentia e como é minha situação. Casado, e simplesmente saiu um: não ligo pra isso. Quero você de qualquer jeito. Ok. Ops. Meio que fiquei em choque e inventei uma desculpa que precisava voltar correndo para o trabalho. É aquela desculpa do celular. Alô? Sério? Nossa, 5 minutos, tô aí. Que certamente ela acreditou. E aí quando você tá falando, o celular toca, né? É sempre bom. E saí de fininho. Assim que recebo uma mensagem: é, você tem até o ano novo para me ter. Ou meter, não sei se é outro trocadilho. Ou buscaralho. Ou buscaralho. Você tem até o ano novo, é isso? Até o ano novo. Porque depois ela vira abóbora? Que... Deve ser isso. Acho que ela trabalha com deadline, só coisa da empresa. É, que no ano que vem tem eleição, tem Copa. Esse ano ela tá mais entediada, né? Não tem coisa. É, que... então. O que eu faço? Jogo fora esse relacionamento de 12 anos pra uma senhora de cabelos negros sensuais e estatura mediana, ou volto para a minha vida pacata e normal? PS, nunca tive esse impulso antes e não sei o que fazer. Por favor, me ajudem. Por que isso é um PS? É, não sei. Banalizou o PS. Precisamos falar sobre o PS. Então, a gente fala isso bastante aqui. Eu não acho maneiro essa ideia de você acabar com um casamento, cara. Eu sei que isso é meio banal pra maioria das pessoas. Tipo, ah, uma traidinha. Eu sou contra isso aí, cara. Fala com a mulher, tipo, joga limpo, entendeu? É, manda rela, rela total. Rela total. Somos time rela total. Eu vou falar sério agora, eu vou realmente dar um conselho sério, porque o Felipe de Londrina, Paraná, parece ser um cara bacana. Felipe de Londrina, Paraná, que trabalha no call center, ele tá cogitando trair a mulher. Mas acho que não, né? Ele falou que tinha acabado o relacionamento. Eu acho que ele tá cogitando terminar com a esposa. Então. É, talvez seja isso. Talvez ele nem cogite trair, ele seja só isso. Eu vou terminar com ela pra ficar caminhando call center. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui é que essas coisas passam. Esse desejo, assim, de, ah, eu preciso ter essa mulher. Isso passa. Isso realmente passa. E só é tão forte, ele só parece tão maravilhoso porque ele não se realizou. É, pois é. E, então, sei lá, espera um tempinho pra ver se isso é real mesmo. E se for real, chega na esposa e fala assim: ó, seguinte, surgiu uma outra mulher e tal. Acho que a gente devia dar um tempo e ver outras pessoas. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito. Mas é a coisa certa se fazer. Sem dúvida. É, vai ser difícil pra todo mundo. Vai ser uma merda pra todo mundo e provavelmente nunca ninguém vai se recuperar dessa merda. E seria melhor se você não fizesse. Mas é o certo a se fazer. E às vezes, né, tem aquela chance em 1 milhão de ser uma coisa boa pra todo mundo. É, tipo, pode ser. Às vezes tava todo mundo esperando que isso acontecesse e ninguém nunca teve a coragem. Não. Talvez. Tá com cara, sabe por quê? Porque a mulher que chega pra você e fala assim: ó, você é casado, eu não ligo pra isso. Isso provavelmente não vai muito longe. Ainda mais se ela tá colocando deadline do ano que vem, porque... Já tem outros planos pro ano que vem. É. A fila corre. Então... Eu acho que ele deveria usar essa oportunidade pra talvez repensar o casamento dele. Será que eu estou pensando isso porque um casamento tá uma bosta? É. Já que ele nunca teve esse impulso antes, teve agora. Será que é um reflexo em vez da morena de cabelos negros sensuais? Não é uma coisa dele com o casamento dele que ele tá insatisfeito? E é uma chance de repensar como é que funciona o desejo também, né? Tipo, se você quer perseguir esse tipo de desejo quando ele aparece, ou se ele simplesmente diz sobre o tédio da sua vida, né? Mas e se nada acontecer e aos poucos ele se afastar da morena atual e eles simplesmente sem se odiarem, sabe? Sem briga, sem discussão nem nada, eles se afastarem e daqui a um tempo ele aparecer uma foto dela no Instagram dele? Ah, ele vai dar uma curtida. E esse sentimento voltar. Coraçãozinho. E ele vai dormir melancólico. Aí ele vai ter que ouvir lá na Rich, no hotel. Vai ter que jogar basquete embaixo de chuva. Ou buscar alho. Eu só acho que em troca desse monte de conselhos bons que a gente deu pra ele, ele podia remover os nossos nomes lá da lista do call center dele. Ah, por favor. Gente, eu daria qualquer coisa por isso. Você buscaria alho? Posso ler o último? Vamos lá.